é ruim para a nossa reivindicação. Então é algo que a gente já vem falando dos grupos, conseguir sempre estar usuários representando o coletivo, mais ainda na reunião do mês que vem, que vai vir o representante da secretaria. Vamos, vamos. Essa apresentação nós vamos mandar por e-mail, na ata, para e-mail, a apresentação. Essa apresentação, na verdade, a gente faz duas semanas, né? A gente fez uma reunião extra da executiva só para discutir esse projeto, levantamos todos os pontos, fizemos desenhos, aí eu fiz um texto, mandei pro o pessoal aprovou, aí eu mandei a apresentação que eu ainda não tinha mandado, com as fotos e tal. Aí a gente vai encaminhar pro grupo da rede, mas por favor não divulguem, porque é uma coisa que está em proposta, né? Ainda pode ser que esteja alterada e tudo mais, tá? Vai embora não, estamos acabando.